Reporte estabilizado no localizador. Ciência forçada, 2000 pés, LFX Break, pista 10, 1098. 1110, Romeu Golf Vitor. 6. 4174 César, estado 1, Vitor Vitor. Controle com 902. Plano 902, autorizado a chegada Mari, deixa para nível de voo 1900, Senegal 0096. Uma centena no 06 na mais, boa. 962, paciente da informação mais. 132, 16, deixa para nível de voo 090. Dois na meia, mantém inicialmente a flor de mar e dois está para nível de voo 090. 090, flor de mar. Papatango, Vitor Eco Vitor. Vitor Eco para seu pensamento. Curva esquerda para 020, limita aqui de mais de 100 do Simbra. Mantém curva esquerda na flor 020, limita aqui de mais de 100 do Simbra, o Vitor Eco Vitor. Whisky Yankee Uniforme autorizado a acionar chame táxi. O 1864, formação em curso Mike. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via UP Azul 17, ilha 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 50. 55, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Decolada 10, Puca, Remo, Aracaju, com curva esquerda, subindo 350, Epezulu, 755, 5055, transponder, 108 na saída, 1864. 1864, passejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará quando pronto, 1864. Tango Romeu Golf Vitor, confirme o pátio de China? Pátio 3. Tango Romeu Golf Vitor, autorizado Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Romeu Golf Vitor. Teste condições visuais, divide voo 095, reporte para descida. Para descida, divide a cabina. 4290, autorizado UTAP. Desça para nível de voo 050, Senegal 096. ITAP desce ao 050, TAN 32, 1 no meio. Plano 962, voo ITAP, desça até nível de voo 080. ITAP 080, boa 962. Voo Delta Lima, está autorizado voo Vera Cruz para o corredor Vera Cruz. Vera Cruz, autorizado voo Delta Lima. No meio, está autorizado direto de Duna, descida para 3.000 pés, Senegal na 096. Duna, direto 3.000, na 096, transfer, 2 no meio. Patango, Lima, Romeu, Kilo, confirme o táxi que se encontra. Conhece o corredor Vera Cruz? Afirmo. Tango Lima Romeu Kilo, autorizado Serra Bravo Bravo Hotel e alta do plano de voo nível 085. Decola da pista 17, curva à direita, restrito 1.000 pés no corredor AGE até a liberação do controle. Transponder 5024, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 131, mas eu tinha meu turno no 8 do final, loja 5. Tava bom, boa tarde, Tran 3198, fiscalizado sinal LF, pistão a zero. Tran 3198, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão na zero, ventuna 30 graus, 129. Cliente autorizado, pouso, pistão na zero, Tran 3198. Para o taxa estacionário 6203, com 3 horas e 30 de autonomia, perna com fim. Está com 119 a bordo. Estacionário 6213, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame TOI 118 195, o ajuste 1016, boa viagem. Pista autorizado para o pátio 1 e Alfa, 1295. É o Tango Vitor Eco Vitor, curva direita na proa 050, limite ao localizador. Direita 050, limite localizador, Vitor Eco Vitor. Direita nessa proa, Vitor Eco Vitor, poderia continuar investida? Eco Vitor mantém inicialmente 4 mil pés obstruídos. Ok. Mantém 4 meio pés, aguarda para descida, espera com descida. Voo 962, pode prosseguir descida. Voo 962, desça para o nível de voo 050. 050, 962. Controle Salvador, 6653, com meio, informação mais. Shine 6653, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1016. Via Mari, para 060. Salvador, está presente para o agitado? Chanel 6356, inicialmente uma pré de chegada. Skiante uniforme está autorizado decolar a pista 17, vento 1110 graus, 119. Tran 3198, o solo ao 104, ao livrar a pista, 1211. Tran 3198. Chanel 6313, pronto. Chanel 6313, autorizado a alinhar e manter. Pista. 1-0. Pista 1-0. 070 ou descer para 3 mil pés a fim de evitar a formação, por gentileza. Salvador, bom dia, Tran 3198. Tran 3198, bom dia, ataque autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Certo, ataque Alfa Juliette, portão 06, Tran 3198. Na proa 070, com limite 120 de Cintro, Vitor Eco. Confirme, Vitor Eco Vitor, não tem condições de manter 4 mil pés? Tem condições sim, Sérgio, então vai manter 4 mil aqui, o Vitor Eco Vitor. Tem, de manter 4 mil pés. Na Romeu. O Whisky, Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, subadversário da Delta, nível de voo 400. Bael no 400, Whisky aqui. Localizador com a pista vista, tá 32 também. Tá 32, uma meia, completo final de procedimento, ele é 76, chame torre 118, de qual 95. 295, 32, 16, obrigado. Voo 962, tingindo 050. Pelo 962, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte ponto estabilizado. Autorizado LS, desça para 2.000, voo 962. Rodo, está autorizado o Serra Índia Romeu Índia, via roda do plano de voo, nível 045, decola da pista 17, primeira curva direita, distrito 1.000 pés no corredor Axé, aguardando liberação do controle. O transponder é 0134, frequência do controle Salvador, 120.8. Como que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnética 120 de Lembra. Vai assim, a gente vai passar o curso do localizador, a magnético limite é a magnética 120 de Lembra, Vitória com Vitor. Chame a torre 118.95, boa viagem. Gol 1864, posição 5, puxo 2, estacionamento. Gol 1864, aguarde para o pushback. Aguarde 1864. Tram 3216, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 11 na nós. Eu pouso, pista 10, Tram 3216. O Oceané 6213, decolou 18, controle 120 decimal 8. 1208, Oceané 6213, bom dia. Bom voo. Eco Delta Fox, prossiga. Autorizado Oceaná, chame táxi, Eco Delta Fox. Deixa a merda 213, decolou no perfil da Dael, cruza 2.000 pés. Na 213, contato radar na decolagem, subovia saída da Dael, tá nível de voo 360. Subindo via para o 360, Oceaná, merda 213. Autoriza para o Edita El para o Oceaner 6213. Oceaner 6213, mantém o perfil da saída. Vai manter o perfil 6213. Tango Victor Eco Victor para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 120, deixa para 3.000 pés. Direita proa 120, descendo para 3.000 pés, o Victor Eco Victor. Seu Serra Bravo, Golf Romeo, via Up Azulu 10, faz Papa Alfa India, faz Umbade, Up Azulu 44 Pagog, nível 360, saída Dael, Leda, Botva, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5067, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, Apesulu 10, Papa Alfa Índia, direto Bade, Apesulu 44, Pabote, Israel, Leda, Mosca, saída para o 360. Cena 5067, controle 208, ou 2067. O 2067, após Apesulu 44, Pagop, treinamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Casa Azul 44, Pesulu 44, Pabote, Santará, 962. Voo 962, completo final do procedimento LS X-Way, chame torre 118 do Sumar 95. 6895. O Kilo, confirme se já está iniciando a rolagem, temos tráfego na final da 10. Pronto para pushback e acionamento. Santará, 206. Pesa Victor Eco Victor, reportará estabilizado no X-Way da 10. Pista livre. Valência livre, boa noite, 2. X autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Gol 1962, pouso autorizado pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0. Livre pouso, pista 1-0, gol 1962. Lima Romeu Kilo, decola aos 2-1, controle 1-2-0, decimal 8. Tango Lima, Romeu Kilo, mantenha-se em condições visuais no meu pés, no corredor Axé, reposte no farol da barra. Papá Romeu, Whisky, Charlie, Papá, chamando agora a torre para ingresso no circuito de tráfego na frequência 118 do Sinal 9. Gol 1864, autorizado táxi via Apationa, taxiway Indy, taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, o ajuste é 1015. Bate de Alfa, considera 1895, gol 1864. Charlie Papá, torre ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na ONA 7. Do táxi do Boeing 737 da Gol à frente, está autorizado Juliette para o portão 03. Ativo então, após o Gol à frente, está autorizado a via Juliette para o 0332. Visão está visual. Papango Eco, Vitor Eco Vitor, completa o sinal do procedimento e ele é sexo, chame torre 118, decimal 95. Vai completar e chama torre 18895. Vitor Eco Vitor. Torre Salvador, boa tarde, Patatango Vitor Eco Vitor, estabilizado no X-Ray da 1-0. Vitor Eco Vitor, confirme intenções. Então, de fazer o pouso completo pela 1-0, está totalmente visual já, senhorita. Ciente, Vitor Eco Vitor, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vai continuar a aproximação, aguardando pista livre, Vitor Eco Vitor. Whisky Charlie Papá avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Pouso na 1-7, Whisky Charlie Papá. Gol 1962, solo ao 24, ao livrar a pista, 1-2-1-1. Oi, boa tarde, gol 1864, ponto de espera da 1-0. Gol 1864, mantém o ponto de espera. 1862, está livrando, chama solo 1-2-1-1. Afirmativo. Gol 1962, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o 7. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Ciente, autorizado, pouso pela 1-0, Vitor é com Vitor. Whisky Charlie Papá, solo aos 2-5, confirme Pat. Sim, se está autorizado livrar a direita. Corrijo, está autorizado realizar o backtrack, aguarde para ingresso. Eco Delta Fox está autorizado ingresso na pista, reporte alinhado cabeceira 1-7. Capitão Papatango Lima, Romeu Kilo, informa o tráfego 10 horas 8 milhas, rumo norte, cruzando, mantendo no 1500 pés, um Romeu Vitor, 1-0. Romeu Zulu Delta Lima, informa o tráfego 3 horas 7 milhas, Romeu Noroeste, mantendo um Romeu pés, um Bravo Eco 58. Ciente, Whisky, Charlie, Papá. Cuidado para o destino. É Lima, Romeu Kilo, da presente autorizada para o de destino, aguardando para subida para o nível 085. Mantém 1-0, no 864. Controle, o Alfa tá gostando, dando de alta, destino. Papapá, Alfa, Tango, Tango, esse é para nível de voo 050, ajuste no 095. 050 no 095, Alfa, Tango, Tango. Eco Delta Fox autorizado, decolagem em pista 17, vento 120 graus, 109. Vitor Eco Vitor, o solo foi aos 28, solo 121, decimal 1. Eco Vitor, confirme o pátio de chino. Confirme. Pátio 3. Vitor, Eco Vitor, copiado pátio 3, autorizado Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3. Para Cruz, reporte Paripe. Depois para Paripe, eu vou dar o Alfa Castro Azul 4463, Altero, Pensé, Bravo, Alfa Romeu, 0246, Jotamia, 19, Borja. Decola os 29, controle 120, décima 8. 120, décima 8, Eco Delta Fox, uma boa tarde, pela terra, porra. Lavou. 18, décima 95, o ajuste 1015, boa viagem. Altas da táxi de Índia, Alfa, ponto 0010, 118, direção 95, 0015, obrigado, controlado. Ok. 145. Autorizado a prova do destino, Sudão Montanha, nível 045, Eco Delta Fox. 045, direto prova do destino, Eco Delta Fox, graças. Controle, boa tarde, 1864. 1864, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. 350, 1864. A papapá, Alfa Tango Tango, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, subindo para 3 mil pés, um Bravo Eco 58. Alfa Tango Tango Lima, Romeu Kilo, forma tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo nordeste, elucida para 5 mil pés, não temos informação de aeronave aqui. Então o terra desce para 4 mil pés, a gente chama 015. 4.015, Alfa Tango Tango. Tango Eco Delta Fox, como possível seu chamado para pouso. Boa noite. Me autoriza a rotatória para o Zulu Delta Lima? Zulu Delta Lima, autorizado rotatória, reposta visual com a mesma. Controle o chamado Delta Fox, área 1955. Que Exatamente, copiado na 555, Eco Delta Fox. Sim, Eco Delta Fox. Papango Lima, Romeu Quilo, quando possível, seu chamado para pouso. Azul 4463, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, 4463. Frente 1820, copiando. Papango Lima, Romeu Quilo, tráfego superado, suba e mantenha nível de voo 085. Papapá, Alfa, Tango Tango, tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX2, reporte ponto estabilizado. 2.000, vai apontar estabilizado, Alfa, Tango Tango. 1-2-1-1. 2-1-1, boa tarde. Alô, Salvador, Xenar 6356, deixa eu ouvir a Fox, boa tarde. Xenar 6356, táxi autorizado via Alfa Kilo, escolhendo Alfa Juliette para o, para a remota 1-3. Alfa Juliette 1-3, 6356. Azul 4463, autorizado a decolar pista 1-0, ventona 30 graus, 1-1-9. Isso é do Azul. Valeu, Azul, dessa Lima, já avisa o Alfonso. Papão meu, Azul, dessa Lima, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 1-8-2-9-5. Aqui, Papão meu, Azul, dessa Lima. Azul, Delta Lima, boa tarde, reporte final, pista 1-7, QNH 1-0-1-5. Portará final 1-7, Azul, dessa Lima. O Delta Lima confirme o PAD que vai prosseguir. Pato 5, senhora. Sim. Alô? Azul 4463, decolo aos 34, controle 120.8, tá? 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador Azul 463. 4-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, Kia Golf 677, nível 095, decola da pista 10, primeira curva à direita, restrito 1.000 pés no corredor, até aguardando liberação do controle, o transponder. Corrigindo Romeo Golf Vitor, decola na pista 10, curva esquerda, restrito no corredor, forte, aguardando liberação do controle. O transponder é o 0274, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Frequência autorizada, Aracaju, no 095, decola da 11, com correção da 10, curva esquerda, no pé, aguardando liberação do controle. 7.4, profundo controle 120, como está sendo reportado por 7, para o acionamento para 3, no meu Golf. O meu Golf Vito, restrito 1.000 pés no corredor forte. Aí, restrito 1.000 pés no corredor forte, para o acionamento do Fato 3. Golf Vito, livre acionamento, reporte pronto para o táxi. Para pushback acionamento, gol 2067. Gol 2067, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Passará, 2067. Estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completo final do procedimento ILSXV, chame torre na frequência 118, 295. 295, Alfa Tango Tango. 2, Alfa Tango Tango, está estabilizado visual com campo. Alfa Tango Tango, avistado, pouso autorizado, pistão na 0, Ventura 30 graus, 129. Para fazer mudança do plano presente, eu estou a fase curta pela direita, pouso na 17, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, plano instrumento cancelado aos 37, está autorizado curva à esquerda, reporte base para final da 17. Vai reportar Alfa Tango Tango. Ciente do Delta Lima, o solo foi aos 36. Oi, confirme o vento, qual está lutando? Vento 130 graus, 119, Alfa Tango Tango. Gente, Alfa Tango Tango. Romeu Golf Vito, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 3, parte 1, táxi Indy, táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, com ajuste 1015, boa viagem. Autorizado, táxi 43, via parte 1, via Alfa, parte 0, 1016, Romeu Golf Vito, ajuste 1015. Gol 2067, 4 horas e 20, alternado Galeão, 147 a bota. Pé na base da 17, trem baixado, travado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, avistado, pouso autorizado, pista 17, Ventura 30 graus, 129. Gente, Alfa Tango Tango. Paciente, prossegue para o táxi, parte 1 no Índia Alfa. Ajuste no 0 no 5, gol 2067. Gol 2067, quando pronto, chame torre 118, décimo 95. Quando pronto, 295, 2067. Se confirmar, pode soletrar para a gente, por favor? Roma Prod, Iocóvito Azul, 4463, Índia Lima, Rio Oscar Vitor. Ciente, Prod, Iocóvito Azul, 4463. Visado alinhar e decolar pistão na 0, Ventura 30 graus, 129. Tango Tango, solo aos 4-1, confirme parte 5. está autorizado 180, ingresso à esquerda, pátio 5. Salvador, voo 2067, próximo 10, pronto. Voo, mantém quanto de espera? Mantém quanto de espera, 2067. O Golf Vitor decola aos 41, controle 120, decimal 8. 108, Romeu Golf Vitor. 2-0, azul. Canal 0, corredor forte na sua escuta. Papagão Romeu Golf Vitor, acione o código 0274. 0274, acionado Romeu Golf Vitor. Alô, Golf Vitor, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés no corredor forte, mantendo 1 mil pés. Vai fazer quando possível acertar o 0950? Gente, aguarde para autorização. Tá bom, Vitor. Papatango Vitor, Eco Vitor, informação em curso Mike, aguarde 1 minuto, cópia. Muito boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, acione identificação, autorizado a chegar da MAN, reporte quando pronto para descida. A IDENT é na pula de AMAN, reportada para descida. Passarelo 2230, autorizada para o Edituna. Para o Edituna, passarelo 2230. Pronto, 2067. Gente, aguarde um instante para a decolagem. Pode. Romeu Golf Vitor, acione o código 0235. 0235, Romeu Golf Vitor. Controle Salvador ou passarelo 2230, pode ter a descida? Passarelo 2230, Golf separa nível de voo 050, ajuste no 095. 050, ajuste 1019. Ajuste 1015. 1015, grato. Papagão Romeu Golf Vitor, autorizada a subida para o nível de voo 095, ajuste no 095. Autorizado a subir a 095, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, quando possível ser chamado para a pousa. Voo 2067, decola aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, até a próxima, o 2067. Eco Vitor, Eco Vitor, autorizado Serra Braco, Golf Romeu, via rota do plano de voo, nível 100, correto, decola da pista 10, primeira curva, direita, sai da... Coral, transponder 5075, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Gaião, 360, com 2017. Papango Eco Delta Fox, autorizada a descida para altitude de tráfego, reposto, livrando 4 mil pés. Reporte pronto para o acionamento e o táxi. 44-6354 milhas, oeste em Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de 180, chame controle Ilhéus na frequência 120, décima 1. 201, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Salvador. Boa tarde, o Oxalé 6254, está feita mais qualquer ação de morrer, galera. Oxalé 6254, exclamação que eu sou mais, aguarde, cópia. Fazendo cópia. Sapatão Eco Delta Fox, 50 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, informe uma tráfego a reportar no setor, além daquele outro informado previamente, tem a frequência livre para autocoordenação, o Eco Delta Fox. 1:04, número 2. 2:05. 2067, chuva restrita a nível de voo 340, autorizada por Edmótimo. 340 restrita, por Edmótimo, o voo 2067. Puxané 6254, pronto, cópia. Pronto, cópia. Puxané 6254, autorizado, Serra Bravo, Romeu Juliette, via Campinha Zulu 44, Alfa Delta Alfa, nível 360, saída Dael, Leda, seguro, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5122, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Pelo transponde para o 6254? Oxalé 6254, transponder 5122. Autorizado por Oxalé 6254, nível 360, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Decola na saída da El Leda, seguro, interceptando a via Santos Dumont 44. Transponder 5122 e o controle 1208. Oxalé 6254, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto, pushback e acionamento, 6254. SAM 3895, pronto, cópia. Pronto, cópia, SAM 3895. SAM 3895, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via UP Azul 10, Papa Alfa Índia, direto Umbad, após UP Azul 44. Após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída Dael, Leda, Motiva, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5071, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. 3897, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via Pesolo 10, Papa Alfa Índia DCT 1 Bar, via Pesolo 44, nível 340, da Eulia Demote, com a saída da coluna pista 10 com curva direita, transponder 5071, controle 1208, posição 612, TAM 3895. TAM 3895, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. TAM 3895. Vitor, Eco Vitor, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Gol 2067, chama Centro Recife na frequência 3325, alterna 251. 3325, alterna 1251, com gol 2067, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, passarela do 2230, vai passar o 080 para 5000. Passarela 2230, autorizado 2000 pés, o ajuste 1095, livre final do procedimento LS X-Ray, reporte quanto estabilizada. Descendo para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da 10, 2015 ajuste, portará, passando 2230. Na identificação, autorizado a chegada a mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 015. Identificou mais 050. Ilha e taxiway Alpha, quando o pronto chama o torre 1-1-9-7-1-9-5 e o ajuste é 1-0-1-5. Autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Upia Zulu 19, nível 370, saída Momo, transição Proti, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5117, frequência do controle de Salvador 120.8. Autorizado para força, nível 370, depois do Zulu 9, decola da pista 10, saída Momo, transição Proti. Transponder 1-1-7, controle 1-2-0-8. 2-1-6, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. Fala, Salvador, muito bom. Boa tarde, voo 1862, 867, autorização, Brasília, Center, informação mais. 1867. Informação Mike em curso, aguarde cópia. Ok, qual a saída, por gentileza? Voo 1867, previsto Água Elefa. Obrigado. Pode confirmar, parceiro 2230, está autorizado o localizador? Afirmativo, autorizado, final do procedimento aliás, reposta estabilizada. Autorizado, final do procedimento, portal estabilizado, parceiro 2230. Que pronto, Fabiano. Pronto, Fabiano. Voo 1867, autorizado, Serra Bravo, Bravo, Bravo Romeu, via Upia Zulu 17, nível 360, decola da pista 10, primeira rua, direita, saída Abo. Elefa, transponder 5115, frequência do controle Salvador 120.8. Ok, autorizado para Brasília, conforme o rápido de voo pela Upezulu 17, nível 3-0. Decolado 1-0, primeira curva à direita na saída Arbor Elefa. 5115208 para o voo 1867. Voo 1867, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Venta. Estabilizou no localizador da 1-0, passarelo 2230. Passarelo 2230, complete o final do procedimento e LS X-Ray, chame torre em 1-1-8-95. 1-1-8-95, passarelo 2230, obrigado com o expediente. Papatango, Vitor Eco Vitor, confirme a sua ideal para Mato. Passarudo 2230, pouso autorizado pista 1-0, ventuno 20 graus 1-1-9. Autorizado pouso 910, passarelo 2230. Válido para passar o Juliette, Tango Zulu. Uma informação, Mike, na sua escuta. Papatango Juliette, Tango Zulu. Contato radar 624 milhas, oeste de Salvador, mantendo nível de voo 090. Foi na proa de Itape, autorizando a chegada, Mari. Reporte quando pronto para a descida. Pode ser na proa de Itape, autorizando a chegada, Mari. Vai reportar o Tango Zulu. Descida agora o Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 060, ajuste na 095. 060-090-05, tá ligado? 04, autorizada para o de Itape. Itape, confirme. 3804, autorizada para o de Itape. Ok, Itape, zero, escuta, exemplo. Papatango Vitor, Eco Vitor, Centro não autorizou a Pro de Matos e mantém a perfil da Coral. Certo, então vai manter o perfil da Coral. Vitor, Eco Vitor, em acesso ao 100. Desça para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude em Itapu, ajuste na 015. 4.015, sem restrição, Tango Zulu, reautorizada a descida para o nível de voo 050. Reautorizado ao 050, Tango Zulu. Mas o azul 2771, tem essa informação mais, 2 milhas para coral. Azul 2771, a sua identificação. Ciente, voo azul. Ciente, passando por 2230. Né? 771, no contato radar, meia dúzia, 1 milha, sudoeste de Salvador. Mantendo o nível de voo 170, voo na proa de Mário para interceptar a chegada, reporte quando pronto para a descida. Proa de Mário, 170, 271. Tango Romeu, Golf Vitor, 8 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 095, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203 Aracaju, Romeu, Golf Vitor. Passarelo 2230, solo ao 00, ao livrar a pista, solo 1211. 1211, grato e bom serviço. Atango Vitor, Eco Vitor, só confirmando após coral a 3 de Ilhéus. Fecha. Passo Coral, vai voar em Ilhéus, o Vitor Eco Vitor. 804, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento Ilhéus X-Ray, reporte quantizado. 2 mil, Ilhéus X-Ray, vai quantizado. Das Alfredo 2230, autorizado táxi via Alfa Juliette para remota 12. Alfa Juliette, remota 12, passarelo 2230, grato. São Salvador, Lutã, 3895 para o pushback e acionamento. Aguarde para o push. Quanto é a posição, Lutã, 3895? Tango Juliette, Tango Zulu, rotação para sequenciamento, curva esquerda na proa 050, se limite ao curso do localizador. Sobre a rotação, esquerda 050, limitado ao curso do localizador. O Juliette, Tango Zulu. 67, aguarde para o push. Autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback, acionamento. Salvador, azul 2771, nível de descida. Azul 2771, desça para o nível de 0060, ajuste na 015. 060 na 015, 2771. Azul 2771, sem restrições de velocidade. Solo Salvador de Papapá, Zulu de Bessé. Papá, Juliette. Serra, São Salvador. Com a notificação para Serra Delta, Irmão pronto, mais 5, 4 campos. Papá, Zulu, Juliette, Serra, autorizado, Serra Delta, uniforme. Oscar, 1.000 pés, decola da pista 1.7, curva esquerda, restrito. No corredor forte, transponder 0167, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado, Serra Delta de Palmeão, está 1.000, decola da 97, curva esquerda, no restrito forte, 0167 no transponder, 208, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, cotejamento correto. Ajuste 1015 para acionamento de táxi chame torre 118 decimal 95, boa viagem. 3, 5, obrigado, boa tarde, Vitor Eco, Vitor, autorizado nível final 120, subiu uma nível de 120. Sobe até 120, Vitor Eco, Vitor. Zulu, Juliette Serra, prossiga. Acionamento, reporte pronto para o táxi. Quem é que está usando?